posso acreditar nos homens, mas confio só em ti. Me relacionar é necessário, mas sei que posso me ferir. Tu és a porta aberta ou fechada, nunca me enganou. Melhor amigo, não ri dos meus sonhos, me preparou pra realidade. Por mais que tudo seja tão difícil, isso nos aproximou. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso confiar. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso descansar. Sem medo do amanhã, tranquilo posso caminhar. Lá, lá, lá. Posso acreditar nos homens, mas confio só em ti. Me relacionar é necessário, mas sei que posso me ferir. Tu és a porta aberta ou fechada, nunca me enganou. Melhor amigo, não ri dos meus sonhos, me preparou pra realidade. Por mais que tudo seja tão difícil, isso nos aproximou. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso confiar. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso descansar. Sem medo da manhã, tranquilo posso ficar.